Tudo começou com pedaços de unhas que venderam, quando descobriram que era cura para as doenças que aprenderam. Então cortaram unhas e depois resolveram caçar unhas nos cadáveres que se desintegram. Depois alguém disse que o cabelo também é remédio, misturado com as unhas faz o pênis ficar um prédio. Muitos ficaram carecas para crescer esse negócio, até comprava-se réguas para oferecer a cada sócio. A seguir descobriram a utilidade do suor, então alguém suava para o outro ganhar melhor. Vendia-se em colherinhas esse líquido com sal, misturado com saliva cuspida e cheirava mal. Saliva, já ninguém cuspia da borla, cada litro produzido valia um dólar. Esse era chamado negócio da liquidez, a saliva de cada dia era paga ao fim do mês. Dizem que ninguém sabia o certo, o que era certo, mas o negócio rendia quando a fome chegava perto. Tudo se vendia a centímetro ou a metro, naquele ano cada vida era um objeto. A chance de ser a minoria e conseguir mostrar que o amanhã pode ser usado por cada um de nós para provar que a esperança não morre. Das raças misturadas surgiram novas raças. Então a fome batia a porta de novas casas. Essa fome era maldita e chegava de repente, e foi aí que descobriram que se podia vender gente. Às vezes por inteiro, outras vezes em bocados, muitas vezes por dinheiro, outras vezes por um cargo. Novo de chefia numa empresa da capital, e assim decepava-se outra cabeça nacional. As autoridades perderam autoridade sobre esse crime, deixou de ser crime, virou fraqueza do regime. Uns dormiam grateados com medo de perder um braço. O mercado especulativo pagava bem por um pedaço. E para matar a fome, quem matava uma pessoa? Quantos perderam a vida, passou-lhes ganhar em vida boa? Naquele ano já nem se pensava em matar animais. As pessoas pesavam-se em dólares ou meticais. E digo mais, surgiram os canibais. Com a fome daquele ano, filhos comeram pais. Quando a barriga rói, há sempre um atalho. Toda a gente já sabia o que se vendia no talho. Sem trabalho, sem perspectiva de vida, no ano da fome nenhum beco tinha saída. Matava-se por comida e todos eram comida. Todos mentiam, mas a verdade era sabida. Tu tens a chance de ser a minoria e conseguir mostrar. Havia fome, mas era necessário haver lei. É que no meio dos escravos há sempre quem quer ser rei. Foi aí que se decidiu que não podiam morrer todos. Todos eram valiosos, mas valiam mais os outros. Então foi decretado só se matava os diferentes: estrangeiros, aleijados, mendigos e indigentes. Raças misturadas com cores irreverentes. Os compradores analisavam os olhos e os dentes. A febre era total, coitados dos albinos. Eles foram perseguidos e vendidos como caprinos. Muitos clamaram a Deus pelos seus destinos, com medo que a fome viesse buscar os seus filhos. Pandemónio, cada homem era um demónio. Ninguém podia confiar no seu próprio neurónio, quanto mais no do vizinho. Houve quem viveu sozinho, houve quem morreu com todos embriagado pelo vinho. Mas depois daquele ano tudo ficou mais estranho. Todos ficaram diferentes, na cor e no tamanho. A mistura era completa, todos podiam ser mortos. E foi aí que todos temeram apontar os outros. Mas depois daquele ano tudo ficou mais estranho. Todos ficaram diferentes, na cor e no tamanho. A mistura era completa, todos podiam ser mortos. E foi aí que todos temeram apontar os outros. Tu tens a chance de ser amigo.